seguir. O Alca, é com Alfa confirmado, nível 125. Positivo, 125. Subitário nível 125, é com Alfa. Direto 125? Foi ideal, é com Alfa. Foi ideal, 125, é com Alfa. Eu desconto a localidade de destino. Contato radar na decolagem, suba para o nível 100, perfil da saída coral. Da coral para 100. 3304, autorizado sinal RENAVE, informe estabilizado. 3304. RENAVE, abraço, para 3304. Desce para 2500. Pelo perfil, a partir da 15ª milha, prossiga até 2500. 15ª milha, 2500. T3663, desce para o nível 050. 050, 3663. T3859, reduza para 220 no oeste, desça para o nível 0620. 129, reduzindo 0620, 3259. Papá Romeu, Eco, Alfa, Oscar, estimado para pouso na localidade. Eu não autorizei o pouso. Torre Salvador. Afirmativo. Então, chamando na final normal. Vai ser top nas 840. 609 na escuta. Na sua escuta aí, né, senhor? Está restrito, ok? Ao 070 até 30 milhas. Restrito ao 70 por 30 milhas, 6709. Pode entrar em contato com a torre, em 1916, tem um bom voo. Chamando então a torre, 186, bom dia. T3663, desça para o nível 040, T3663. 040, 3663. Bom dia, mantém o ponto de espera, 28. Mantém o ponto de espera, da 28, ciente da restrição de 70 a 30 milhas. Mantido. Sobre Salvador, bom dia, T3304. 3304, mantém um ponto de espera. Tá bom, então 3304 está na aproximação do, da pista 28. Chame em final normal então. Samara. Master top 9840, final normal, bastante travado. Autorizado pouso, pista 28. 210 grau 039, Master top 9840. Autorizado pouso, Master top 9840. 949, estou sem adicionamento, reporte táxi. Valeu, do palco para o 4949. 5949, autorizado táxi até hotel, mantendo a minha escuta, informo restrição 070 até 30 milhas. Táxi até hotel, restrição em nível 070 até 30 milhas, certo? E pit voa pro adianto, né? Na pro adianto para 070, a intenção é o RNAV da 28. Tá computado, aguarde autorização 605. Guarda. Já 3859 autorizado voar na pro do Serra Vitor 363 para o procedimento RNAV. Serra Vitor 363, então 3859. Desça para o nível 050. 050, tá, 3859, Serra Vitor 363. Autoriza 2500 para 3663. Feito o terceiro procedimento a partir da 20ª milha, pode descer até 040 e seguir o procedimento. 3859. Para o 3663, vai seguir, tá? 3663 pelo procedimento na 15ª milha que prossegue 2500 até o Serra Vitor 363. A 3663. Gente, é a 15ª milha. 19648, autorizado a decolar. Restrito ao nível 070 até 30 milhas. e decolagem restrito nível 70 até 30 milhas, no Rio 9648. Paulo Salvador, marca 49840, livrou. Se conseguir a frequência do centro, informação de voo alerta 2085-2545. Então, bom voo, fora para o regresso. Sua escuta sempre. Condições de ingressar no pátio 3, o DC-10, e após o fim do parqueamento mesmo, se iniciar o seu pushback. Entendido, manter a posição e aguardar o ingresso do DC-10? Afirmativo. Muito prazer, senhor. Machetop 9840, ingresso em Juliette, pátio 3. O Machetop 9840. Juliette, pátio 3, Machetop 9840, obrigado. 5949, Capital American 982. Depois do levar o Golf R, 1-6, vamos ver. 2-1-0-7. American 982 is ready for clearance if you have it. 98, 9648. Decolou ao som 7, chama o controle em 119, decimal 35. 1935, bom dia, obrigado. Bom dia. Proposição 4-0 autorizado, procedimento R9, forma original, 3859. 040 autorizado, forma oral, estabilizado R9, então 3859. O 605, Deus para o nível 050. 050, mano, 605. Controle, bom dia, Rio 9648, passa 2000, restrito 70. Bom dia, Rio 9648, contato radar na decolagem. Copia a restrição do nível 070, no perfil da saída Arão. Mantenho a restrição do 70, confirmando a subida Momo. Sim, saída Momo. E cheque o seu equipamento, transponda e não receba o modo Charlie. Não desce bem. Cliente, reporte táxi. Libera a esquerda e mantém a posição ao liberar. Chame o solo em 121 decimal 9. Vai levar então a pista para a Tech Free Delta e vai manter na Delta, tá? 3304. Tá mantendo 35 para que seja novembro em detalhe. Estamos estimando o terminal aos 1130. Mandou 1150. Tá mantendo ali os 135. Tá botando o fone 2000. Ok, confirme o seu. Só espaço para Salvador. Agora para arrumar o Fox Test Mike Vita. Estamos 117 milhas, está com 3 horas de autonomia, está com 8 pessoas a bordo. Tente novamente com o Recife 1285, alternando 2545. Caso negativo, 264 ou ainda 128.8. A gente já está, não vou conseguir não. Tem 10 aeronaves chamando nessa frequência, viu? E Recife não. Na frente está. Não está interligido a transmissão dele. Mantenha-se em condições visuais, o senhor está no, na CTA, no espaço aéreo que deveria ser autorizado pelo Recife. Mantenha-se em condições visuais, 135, aguarde instruções, ou tente novo contato nessas frequências. Rio 9648, liberada a restrição, suba para o Rio 310. 310, 9648, poderia para a frota? Até o terceiro da saída, aguarde, 9648. Ok. 1605, autorizado, voar na proa de Serra Vita 363, desce para o Rio 040. 040 na proa Serra Vita 363, vou no 605. 3859, forma final do procedimento R9. Forma na final, 3859. 3304, mantendo o Texto e Delta, na sua escuta. Alfa Índia, portão 02. Alfa Índia para o 02, 3304. 63, autorizado pouso, pista 28, pode virar via Charlie. Webjet 6709, decolou os 2-0, chama o controle. Salarama, obrigado, bom dia. Agora centro Recife 264, alterna 128, décima 8. 264, 288, obrigado. Vale, Web 6709, um bom dia. Bom dia, Webjet 6709, contato radar na decolagem. Suba para o nível 340, mantendo o perfil da saída Gole e tração fita. Mativo 340, Gole ou fita. Foxtrot Mike Vitor na escuta do controle de Salvador. Romeu, Foxtrot Mike Vitor, controle Salvador. Força 5949, mantém a posição e aguarde para o cruzamento. Bom, é, passamos posição Momo, estamos pulando Froti. É a saída, é Momo, transição Froti. Embora ela tenha esse nome de Momo, ela vai até Albo, o 9648. Sim, Força 5955, tu sim, é Salvador Natal no 70, eu irei coordenar. Mantendo a minha escuta e aguarde. Possibilidade de aguardar acionado, 5955? Sim, acionamento, tô ciente. Aéreo 5949, Força 5949, autorizado cruzamento da 10, prossiga via Delta, dando passagem à aeronave que está saindo no pátio 3, será, seguirá como número 2, Força Aérea 5949. A voz prossiga via Delta, Alfa, ponto esperada 28, lá torre 198, decimal 6, ajusta no 0, no 5. Delta visual, vai dar passagem aérea. Chama para o outro para ti, chama agora centro Recife 1285, alternando 2C4, por favor. 2685, 2545, 2545, obrigado. Fala, Tata 3663, Bruno Tessuto. Alfa Juliette 62, portão, Tata 3663. Alfa Juliette 62. Salvador, bom dia, TAN 3859, passando Terra Vindo 364, baixar travado. Ciente, avistado, autorizado pouso, pista 28, 180 graus, 029, TAN 3859. Ciente, mesmo pouso, 3859. 095, forma visual, com o aeródromo, vai que é cuidado. Nível no 70, decolada 28, curva direita, perfil Aron, após direto Natal, 5076, o código frequência do controle 199.35. Alinhado, salva da Natal, ligando 70 da Bahia 28, pela direita, Pedarão, após do Cotinho. Transpondo 5076, controle 199.35. Vai, Jesus. Conselho 5955, correto, reporte táxi. Sim, tá pronto? Afirma. Autorizado táxi até hotel, mantendo a minha escuta, aguarde para o cruzamento da pista, confia em PLB? Velho, deve saber. Sim, aí. Magno solo aos 26, libere a esquerda e mantém a posição, chame o solo em 121, décimo 9. A esquerda, 129, vai manter a posição. Total 9911, autorizado decolar, 200 graus, 03. Tive decolagem por 991. Bom pouso, 2862 e graça. Força aérea 5955 na escuta. Tranquila. Está restrito ao nível 070 até 30 milhas depois da decolagem. Salvador, bom dia, voo no 605. Autonomia de 4 horas alterna São Luís. Luís, 5 a bordo, qual a autonomia? 4 horas. Táxi autorizado, quilo alfa, ponto espera 28, da torre 1 no 9, decimal 6, ajusta no 0 no 5, o Papa Romeu Mike Tango Lima, bom voo. Positivo de Vitax 28, torre 18, 6, 615, obrigado, Mike Tango Lima. Está confirmando o Mike Tango Lima, está restrito, a restrição até o 070, até 30 milhas. Seria para o Mike Tango Lima? Afirmativo, restrito ao 070 até 30 milhas após da colagem. Positivo. Mantenha o ponto de espera. Continue táxi, quilo, alfa, ponto de espera 18, torre 118, meia, bom voo. Controle, total 9911. Total 9911, contato radar decolagem, suba para nível 310, saída aerão, transição Merim. Liberada a restrição de 7000. Firmo, suba sem restrições, o 9911. Tango Oscar Golf Serra, 37 milhas, Sudoeste Salvador. Suba para o nível 105, chame agora Centro Recife, 264, PN 128, 248. 264, 288, Oscar Golf Serra. E aguarde para cruzamento. Mantenha a posição, Força Aérea 5955. Informo livre da restrição. Mantendo posição, livre da restrição. Autorizado pouso, 28150 grau 039. Sente livre pouso, na 28 vão no mesa. Positivo, liberada a restrição, Mike Tango Lima. Controle Salvador, Mike Tango Delta, meia dúzia de milhas, e bom. Chama agora a torre 8.62, bom pouso, vai que é correto. Muito bem, alta, obrigado. Torre Salvador, papapapá, Mike Eco Delta. Papapapá, Mike Eco Delta. Ingresso perna do vento, pista 28. Chame pra girar a base. Ah, poderia pousar na 35? Na 35, afirmativo, chame na final o Mike Eco Delta. Ah, por Afirmativo, está na vertical do farol de Itapuã, informar, acusar a sinal da 35. FAB 5949, autorizado alinhar e manter. Pista 2. Autorizado alinhar e manter, pista 2, escuta lá o Itapuã. No 605, no solo 31, libere a esquerda e mantém a posição. Chame o solo em 121, decimal 9. Ao liberar, 219. Vou no 605. Era 5955, autorizado cruzamento da pista, prossegue via Delta, Alfa até o ponto de estrada 28, baixa para a torre 1 no 9, decimal 6, ajuste no 0 no 5, força aérea 5955, bom voo. Salve Salvador, bom dia, voo no 605, livrou na frescura, está na Delta. Alfa Juliette, pontão 07, voo 1 no 605. Entendido, Alfa Juliette até o 07, 605. Mantém a posição. Jete, Veracruz, sobrevoo Veracruz, toca arremetida, 1 no 1000 pés. Autorizado, Salvador, Veracruz, sobrevoo, toca arremetida, 1 no 1000 pés, T4 no 7, corredor a checo, vai direita, foto padrão 0151, frequência do controle 1 no 9, decimal 35. Autorizado, sobrevoo ICGR Veracruz. Corredor até 1000 pés, decola 17, curva direita, aciona 0151, Papatango Alfa Vitor Juliette. Bata, tá. Você tá bem? Bate da bata com 2 a bordo. 02, 02 no TOB. Para acionamento da decolagem agora, torre 1 no 9, decimal 6, bom voo. Grato, torre 118.6, Alfa Vitor Juliette. Então ele chamou o 991? Foi negativo. Sabe 5949, informa o tráfego do helicóptero. Pousando no pátio 4. Tráfego já superado, autorizado a decolar, pista 28. 210 graus, 039. Pouso decolagem, 5949. 3-3-6, ciente. Ao que mantém a escuta, alguma visualização? Só confirmando, qual a distância o Otalima está? 2,6 milhas. Ciente. Papá Romeu, papá Mike Eco Delta no solo 3-4. Liberando a esquerda, frequência livre estacionar. Torre autoriza ali e manter pro Mike Nego Lima. Papá Romeu Mike Tango Lima, autorizado a alinhar e manter, pista 28. A Lima tem 28, Lima. Então, copia. Para cópia. Utilizado Salvador, 500 pés, vou local Salvador, Salvador, 500 pés, decolador no 7, inicialmente com proa norte até 10 milhas, após direto destino. Sim, código 01171, frequência do controle 1 no 9, decimal 35. Então, só confirmando, o hotel de matéria vai decolar de Salvador, vai pousar em São Francisco do Conde. A radial é 336, da 26 milhas. Afirmativo, afirmativo, 26 milhas, afirmativo. Autorizado, decola da 1-7 com Pro Norte até 10 milhas, após direto São Francisco do Conde. 01171 é o código e o controle 1-9-35. Ok, o Otávio Matheus está autorizado a decolagem para uma nota para 10 milhas após descer Conte. É, São Francisco do Conte, transponder 01171, controle 19 decimal 35, está passando. Salvador, bom 923, eu 900 para Guarulhos, informação mais. Senta agora. Salvador, testa aérea 5949. Senhor, 5949, contato radar decolagem, suba para nível 970, saída Aron. 5949. Você estava restrito a 7 mil pelo solo, 5970, cumprido. Suba essas restrições a 1970, 5949. Suba essas restrições, senta. Total 9911 no controle, Salvador. Prossiga! Chama agora Centro Recife, 12685, alterne 12545. 2685, 12545. Salvador G86, posição coral. G86, serviço radar terminado. Chame agora controle Ilhéus 120, faltando bom voo. Ilhéus 201, bom dia. Primeira nave que chamou o solo? Acho que 123, Guarulhos é o 360? Pode ser 360. Entra, aguarde, coordenação mais 2 minutos para sua cópia. Meu Mike Tango Lima, decolou 38, chama o controle. Controle 035, obrigado, Mike Tango Lima. Agora o tráfego, acelerou 9.5. Bom dia, Papa Romeu, Mike Tango Lima, decola, Momo, Foque, na escuta, passou 910. Bom dia, Papa Romeu, Mike Tango Lima, contato rodando a decolagem, suba para o nível 280, mantendo PC da saída Momo, transição Foque. Positivo para o nível 280, Momo Flock, Mike Tango Lima. Controle, Salvador, bom dia, Chanel 63, o nono, 7 de novembro. Bom dia, Chanel 63, o nono, contato radar autorizado, o ano por adianto, para a chegada de pit 2 para o nível 050. 050 por adianto. Controle 5949, autoria direta por adianto. Tem a PC até Aron, após direto matar o ciclo ar contra o Aron. Sim, até Aron, após matar. Sabe 5955, autorizado a decolar, pista 28140 grau 04. Acima, liga da colagem, seu sucesso. Sabe 5955? Acima, copiou, liga da colagem. Cole, Continental EUTS, código 51107, frequência do controle 199, decimal 35. 360, frequência do controle 2, 8, 6, tá bom?